Tela branca. Desenho animado por computação gráfica. Dia ensolarado. Céu azul. Montanhas de gelo. Esquilo agarrado na montanha. Ele escala. Com as patas, ele se agarra no gelo. Ele salta e fica pendurado com a língua colada no gelo. O esquilo tem pelo marrom com faixas pretas. Ele tem olhos esbugalhados, focinho fino comprido com caninos pontiagudos. Com a língua estendida, ele contrai o corpo. Ele agarra a língua com as patas dianteiras. Ele balança, crava as patas na montanha e puxa a língua que está colada. A língua solta. Caninos cravados no gelo. Ele arregala os olhos. Uma noz está cravada no gelo. Ele corre até ela e puxa ela para fora da montanha. A noz se solta. O esquilo abraça ela. Ele arregala os olhos e olha ao redor. Um jato de água sai do buraco. Ele tapa o buraco com a pata. Outro jato. Ele tapa o buraco cravando o dedo no gelo. Buracos e jatos de água na montanha de gelo. O esquilo equilibra a noz em cima da cabeça. Jato de água. Ele tapa o buraco com o focinho. A barriga dele incha. Ele é arremessado para longe da montanha. A noz cai. Soltando água pela boca, o esquilo flutua pelo ar. Ele cai e some entre as nuvens. Ele atravessa placas de gelo. Cabisbaixo, ele levanta e chacoalha a cabeça. Filhote de hipopótamo desliza no gelo e atropela o esquilo. O hipopótamo e o esquilo deslizam pelo túnel. A Era do Gelo 2. Animais de várias espécies nas montanhas. Cataratas e tobogãs de gelo. Animais mergulham na água. Puxa, este aquecimento global tá acabando comigo. Agora tá quente demais, a era do gelo era fria demais. Será que você nunca está satisfeito? Agora estou. Alces saltam e deslizam pelo gelo. O castor cai sobre os chifres do alce. Aves deslizam no gelo e mergulham na água. No tobogã, o animal entala e a fila se forma atrás dele. Aves saem da água e são atropeladas. Animais sorriem e nadam no poço. O castor bate nas rochas com o rabo. Regra do acampamento. Não corra, James. É ruim, preguiça. É ruim, senhor. Questão de respeito. Cruzes. Bola d'água! Sammy, acabou de comer. Espere uma hora. Hector, não, não, não. Não pode fazer bebê aí. Tá bem, aí você pode. Ashley, pare de tirar a garrafa. Pinhata! Parem! Vocês têm que estar de olhos vendados. Tá bom. Ai, é minha vez de bater na preguiça. É minha! Minha! O bicho preguiça cai no chão. Ei, não tem nenhum doce em você. Vamos enterrá-lo. Filhotes enterram o preguiça no chão. Ei, calminha, quem disse que podiam torturar a preguiça? Manny, não corte a criatividade deles. Ei, Manny, Diego, mamíferos da pesada, vocês podem me dar uma mãozinha? Vejam, abri meu acampamento. Campo del Cid, acampamento do Cid. Parabéns, agora é um idiota em duas línguas. Shhh. Não diga isso na frente das crianças. Esses baixinhos me adoram, não é, Billy? Não me obrigue a comer você. São crianças, por isso são chamados de pertinhas. Já te disse, não tem qualificação para dirigir um acampamento. Desde quando qualificação tem a ver com cuidar de criança? Além disso, essas crianças me admiram. Eu sou modelo para elas. Deu pra ver. Vocês nunca acham que eu posso fazer alguma coisa, mas eu sou um membro igual neste bando. Eu formei esta turma. Vocês têm que começar a me tratar com respeito. Qual é, Sid? Sid, é brincadeira. Ei! É pra espetar a cauda no mamute! Sid! Eu sei fazer coisas. Se eles não querem me respeitar, vou mostrar. Sid desamarra as pernas. E assim, no final, o burrinho encontrou a sua mãe e viveram felizes para sempre. Bom trabalho. Pergunta: por que ele foi para casa? Por que não ficou com os coelhos? Por quê? Porque ele queria ficar com a sua família. Devia ter ficado com a burrinha. Seria uma história de amor melhor. Tá bem. Então, quando contar a história do burro, o final é esse. Burro não é politicamente correto. Tecnicamente, ele se chama jumento. Tá. O jumentinho voltou pra casa da mamãe jumenta. E eu, por isso que eu chamei ele de burro. O burro pode ter dor de barriga? Assim ia parecer mais real. Chato! Não, não é convincente. Burros comem filhotes? Não é um final muito agradável. Às vezes eu vomito. E eles viveram felizes para sempre. Não pode agradar mais do que isso. Uma família grande e feliz. É como a vida deve ser. Então onde está sua família grande e feliz? O mamute ergue as sobrancelhas. E aí o tigre faminto comeu os filhotinhos. Os filhotes fogem. Tá tudo bem, amigo? Claro. Por que não? É que eu achei que... A história já acabou. É o fim. Saiam da frente! Saiam da frente! Ei, pra onde estão indo? O mundo vai acabar! Que história é essa? O Tony Ligeiro disse que vai ter uma inundação. Pessoal, tem um aparelho aqui tão poderoso que é capaz de puxar o ar direto do céu! Cheguem mais! Cheguem mais! Perdão, a senhora tem guelras? Não respira debaixo d'água? Ah, meu assistente aqui irá demonstrar. Olha, eu sinto o cheiro do oceano. Oh, o que está fazendo? Agora não dá mais pra vender. Tem que puxar o ar com a boca, seu mané. Com seu belo design e sua estrutura resistente, você terá muito ar durante muitos anos. Mas os resultados variam. Por que está assustando o pessoal com esse papo? Tentando ganhar a vida, parceiro. É só minha previsão do tempo. Nos próximos 5 dias vai haver uma grande inundação seguida pelo fim do mundo. Com pouca chance do sol aparecer no fim de semana. Qual é? Não dê ouvidos a ele. Dona Ligeiro venderia a própria mãe por uma uva. Isso é uma oferta? Quer dizer não, isso jamais! Você não sabia? O gelo está derretendo. Está vendo esse chão? Está coberto de gelo. 1000 anos atrás ele estava coberto de gelo. Daqui a 1000 anos ainda vai ter gelo. Oh, irmãozinho, eu não quero falar mal do seu instinto de sobrevivência, mas os mamutes não estão praticamente extintos. Do que está falando? Estou falando de você ser o último da sua espécie. Ah, seu bafo está fedendo a formiga. Pode ser até verdade. Mas qual foi a última vez que você viu outro mamute? Ah, não preste atenção nele, Manny. Extintos como? Somos as maiores coisas da Terra. Ora, e os dinossauros? Ficaram muito convencidos. Fizeram inimigo. Vejam, um idiota vai descer o tobogã. Oh, me diga que não é o nosso idiota. Ei, eu vou pular quando chegar a 3. 1, 2. Sid, não mexa um músculo. Estamos indo. Pula. Desculpa. 2.003, 2.004. Sid, o que está fazendo? Desce daí. Sem chance, eu vou ser o primeiro a descer o tobogã. E aí vocês vão ter que começar a me tratar com respeito. Se pular, o único respeito que vai receber é o que se deve aos mortos. Ah, Manny, ele não é tão idiota. Mas eu já errei antes. Jerônimo! Com a tromba, Manny agarra Sid. Eles escorregam. Sid está embaixo de Manny. Não consigo respirar. Acho que pus todos os bofes pra fora. O gelo racha. O tigre arregala os olhos. Ele salta. As placas de gelo racham. Diego, encolha as garras, por favor. Tá bem. Desculpa. Olha, se eu não te conhecesse, Diego, ia achar que tem medo de água. Tá bem. Ainda bem que eu te conheço. Pessoal, o Tony Ligeiro estava certo. Está tudo derretendo. Por cima da água, as placas de gelo rachadas. Os icebergs flutuam. Água ao redor da barragem de gelo. Vai ficar tudo inundado. Temos que avisá-los. Podemos evoluir rapidamente para criaturas aquáticas. Você é um gênio, Sid. Me chame de Lully Squid. Puxa, esse lugar tá caindo aos pedaços. Não acredito que eu moro aqui. Que foi? Manny, Diego e Sid escorregam pelo tobogã. Isso já era. Apresento este aparelho revolucionário que chamamos de barco. Boia muito bem e flutua mesmo. Vou te mostrar uma coisa que flutua. Tudo bem, vocês é que vão morrer. Eles deslizam pela água. Viram só? É disso mesmo que estou falando. Bolas gigantes de lava do tamanho de mamutes caindo do céu. Vai puxar ar pelo canudinho. Tem que ouvi-lo. Ele está certo sobre a inundação. Estou? Quer dizer... Estou sim. Espera um pouco. Você mesmo disse que não ia haver nenhuma inundação. Por que vamos acreditar em você? Nós vimos a situação lá de cima. O dique vai se romper, o vale inteiro vai ser inundado. A inundação é real. E está vindo rápido. Olhem em volta. É uma tigela. A tigela vai ficar cheia e não tem saída. Mas o que nós vamos fazer? A não ser que consigam chegar ao fim do vale. Tem um barco que pode salvá-los. Eu não estou vendo nada. Mas é melhor vocês correrem. O chão está derretendo, as paredes estão se mexendo, as rochas amolecendo. Se sobreviverem a isso, vão ter que fugir da água. Porque daqui a 3 dias, ela vai atingir o campo de Geyser. Bum! Ai! Mas tem uma boa notícia. Quantos mais de vocês morrerem, mais comida eu vou ter. Eu não disse que a notícia era boa pra vocês. O abutre sai voando. Teria sido ótimo ter ele na turma. Rochas de gelo se desprendem e caem da montanha. Os animais correm. O Dick! Muito bem. Vocês ouviram aquele abutre. Vamos embora. Minnie, será que esse barco existe? Eu não sei, mas daqui a uns dias isso aqui vai ficar uns 2.000 metros debaixo d'água. Se tem esperança, é para aquele lado. Eles caminham pelo vale. Manny se aproxima do bloco de gelo que flutua na água. Manny, vem logo! Manny franze a testa e sai. Congelado dentro do bloco, o jacaré com dentes pontiagudos. Os olhos se movem. Tem um gliptodonte tombado na pista da direita. O tráfego parou até onde a vista alcança. Ah, e parece que tem uma vítima fatal. A carne é minha! Vamos, crianças, andem! Vamos! Animais caminham pelo vale. A gente tem mesmo que levar esta caca. Eu garanto que tem caca pra onde a gente vai. Ah, isto foi um presente da mamãe. Está bem, não parem, não parem. Minnie, ouvi dizer que vai ser extinto. Ei, se um dia tiver higiene, tente aprender a ser mais sensível. Não vou ser extinto. Crianças, vejam o último mamute. Provavelmente não verão um outro desses de novo. Viu? Vamos ver, um, dois, um. Cadê o James? Tamanduá com o focinho dentro d'água. Bolhas saem pelo focinho dele. Tartaruga emerge e sorri. Com um canudo de bambu no nariz, a tartaruga afunda na água. O canudo afunda. Stu! Vamos lá, Stu! Vamos abandonar essa barraca de gelo! O casco salta da água. Stu! Dorso de dois animais na água. Eles nadam por baixo d'água. O esquilo fareja pelo lago congelado. A noz está embaixo d'água. Ele salta e afunda. A noz fica por cima da placa de gelo e o esquilo fica submerso. Ele se equilibra na placa de gelo. A placa gira enquanto o esquilo corre. A noz é lançada e desliza. O esquilo fica submerso. Ele corre por baixo d'água e atravessa o focinho pela placa de gelo. A noz gruda no focinho dele. Pelo pequeno buraco, o esquilo atravessa a cabeça para fora. Ele crava os dentes no gelo e gira a cabeça. Ele sai da água com o círculo de gelo ao redor do pescoço. A noz está no gelo. O esquilo gira ao redor do círculo de gelo. Ele estica o pescoço. A noz rola para baixo do iceberg. O esquilo levanta e vai até a beirada do iceberg. Ele cai. A noz é arremessada para cima da montanha de gelo. O gelo da barragem racha. Os blocos despencam. Diego, Manny e Sid caminham se afastando da barragem de gelo. Quando Campo Gramado. Entrar em extinção, não reclama não. Cala a boca, Sid. Tá bom. Noite de lua cheia. E quem está em apuros são os mamutes que caíram. Para de cantar, Sid. Dia. Se a tua espécie continuar, bate as mãos. Se a tua espécie... Sid, eu vou cair em cima de você novamente. Dessa vez eu te mato. Tá legal. Tem gente que não gosta dos clássicos. Animais caminham em fila. E se estiver certo? E se eu for o último mamute? Mas, Minnie, olha o lado bom. Você tem a gente. Esse não foi seu melhor argumento, Sid. Mamutes? Eu sabia que eu não podia ser o último. No fundo, eu sabia. Manny corre pela floresta. Aí você vai, aí. Sid está em cima de Manny. Diego corre atrás deles. Extinto, fala sério. alguns centímetros, na liderança por uma tromba. Ah, ele tá passando diante da linha por fora. Manny para. Sid rola e desliza pelo chão. Desculpa, meu estômago não tá legal. Com esse B2 também vão ser extintos. Oh, puxa, que nojo! Manny? Eu preciso ficar um pouco sozinho. Podem ir. Eu alcanço vocês. Cabisbaixo, Manny caminha pela floresta. O número 1 é mesmo mais solitário. Ai! Au! Ei! Funciona muito bem! Au! Legal! Errou! Não me pegou! Deixa comigo! Onde é a cara dele? Eu também esconderia o rosto. Ô, feioso! Ai, eu uso isso pra me sentar. Dois roedores se escondem nos buracos do chão. Muito bem, eu tô voltando. Cacete. Que foi? Errou feio. Proteja-se. Senti o ventinho passando. Sorria. Sai da frente. Olá. Tô aqui. E aí, se rendem? Nunca. Legal. Destrua-os. Os roedores saltam e assopram pedrinhas pelos canudos. Se alguém perguntar, diz que tinha 50 e que eram cascavéis. Fala, gatinho. Foi um grande erro, seus ratos. Ratos, nós? Ah, Diego, eles são gambás. Se manda! Diego corre atrás dos gambás. Sozinho, Manny caminha até o lago. Ele olha para o próprio reflexo na água. Acho que somos só eu e você agora. O mamute cai de cima da árvore. Eu sabia! Sabia que não era o único! Eu também! Todo mundo cai da árvore de vez em quando, só que não admite. Espera aí! Quê? Para alguns é difícil se segurar nos galhos. Afinal, não somos como os morcegos. Eles têm asas para se segurar. E você estava na árvore, por quê? Eu estava procurando meus irmãos. Vivem se metendo em encrencas. Irmãos? Quer dizer que tem mais? Claro! Somos muitos. Onde? Ah, por todo lado. Debaixo de pedras, em buracos no chão. Em geral, saímos à noite para as aves não pegarem a gente. Hã? Os dois gambás se escondem atrás da mamute. Se alguém me contasse, eu não ia acreditar. Achou outro mamute. Onde? Espere, achei que os mamutes estavam extintos. Por que estão olhando para mim? Eu não sei. Será que porque você é uma mamute? Eu? Não seja ridículo, eu não sou uma mamute, eu sou um gambá. Legal, essa foi boa. Sou uma salamandra, esse é meu amigo texugo e esse é meu outro amigo ornitorrinco. Por que logo eu? Faz ele ser o ornitorrinco. O cara tá te incomodando, irmã? Irmã? Isso mesmo, esses são meus irmãos. Gambá, gambá, gambá. E eu acho que ela não bate muito bem da cabeça, não. Você tá quase extinto. Não é hora de ser tão exigente. Ei, ela devia vir com a gente. Você ficou doido. Sem chance. Tá bem. Menos tá perguntando se quer fugir da inundação com a gente. O quê? Eu prefiro morrer. Posso dar um jeito nisso. Engraçadinho. Deixa eu dar uma palavrinha com meus irmãos. Ellie, você tá doida? A gente não vai com eles. Olha, a gente não vai conseguir chegar viajando só à noite. Esses caras podem proteger a gente durante o dia. O que acham? Au! Por que você convidou? Porque vocês podem ser os últimos mamutes que sobraram na Terra. Ele tem razão. Desculpa, quando eu entrei pra essa agência de encontros? Meus irmãos e eu teremos prazer em ir com vocês. Se forem legais com a gente. Viu só? É exatamente o oposto de legal. Sinto falta de um lanchinho antes de pegar a estrada. Vai encarar e cai dentro! Banzai! Quer saber o melhor? A gente tem doenças. Tremor de terra. Os animais olham ao redor. Muito bem. Graças ao Cid, agora estamos viajando juntos. E gostando ou não, vamos ser uma família grande e feliz. Eu vou ser o pai, Ellie vai ser a mãe, e Diego vai ser o tio que come as crianças que me irritarem. Agora vamos logo antes que o chão afunde sob nossas patas. Eu achava que todo gordo era simpático. Eu não sou gordo. É esse pelo que me faz parecer gordo. Eu fico fofinho. Ah, tá, desculpa. Ele é gordo. Rochas de gelo caem da barragem. O gelo racha. O esquilo observa nós. Ele segura o graveto. Como no salto com vara, o esquilo usa o graveto para alcançar a nós. Ele cai do precipício. Agrupados, os animais caminham. Pessoal, fugir da inundação é perfeito para perder aqueles quilinhos indesejáveis com a dieta desastre do Tony Ligeiro. A senhora aí parece grande, gorda e peluda. Que tal perder umas 2 toneladas, hein? Poxa, adoraria. Não dê ouvidos a ele, Vera. Você já está magra que nem palito. Eu também tenho a cura para o seu problema de visão, meu amigo cegueta. O tatu se esconde na carapaça e sai. Saltando, 2 arbustos se movem rapidamente. Gambás saem dos arbustos e sobem na árvore. Ellie rasteja pelo chão segurando 2 pequenos arbustos. A gente nunca vai chegar nesse ritmo. Ellie, está tudo bem. Pode parar de se camuflar. Tá segura. Tá bem. Segura. É ruim, hein? Crash, Ed, vão dar uma geral. Tá vendo o quê? O local parece ser seguro, capitão. Entendido. 1-9, câmbio. Câmbio e desliga. É seguro. Ellie caminha. Gambás deitam no chão e colocam a língua para fora da boca. O que estão fazendo? Nos fingindo de mortos. Minnie, por que você não faz isso? Porque eu sou um mamute. Mas por um docinho faria, não? Ele já foi. Já, levantem-se. Foi por pouco. Se você não estivesse aqui, aquele balcão teria dado um rasante e me levado pro jantar. Tio Wilton morreu assim. Puxa, sinto muito por você. É sério. Nem posso imaginar como seria ser a última de minha espécie. Eu não sou o último. Oh, como você é otimista. Isso, não perca a esperança. Ellie. Olha as nossas pegadas. São do mesmo formato. Quem garante que não são as suas? Bom, então, olha nossas sombras. Somos iguais. É, somos. Então você também é um gambá. Vai sonhando. Placas de gelo flutuam. Animais caminham pela placa na água. Continentes andam mais rápido que você. Vem, temos que alcançar os outros. Diego olha ao redor e segue os colegas. Gambás deslizam pelo gelo. Ei, parem com isso. Ah, para de resmungar, seu dente de sabre medroso. Alegria! Não estão vendo que o gelo está muito fino para ficarem gastando ele? Ah, Diego, qual é? O gelo é fino, mas aguenta um mamute de 10 toneladas e uma gambá de 9 toneladas. Os animais caminham pelo gelo. Sombra de dois animais nadando embaixo d'água. Manny olha ao redor e caminha. Uma barbatana sai para fora da água. Gambás correm e deslizam. Um peixe gigantesco salta para fora da água. Sid afunda na água. Diego se equilibra no bloco de gelo. Um peixe submerge. Jacaré com nadadeira sai da água e submerge. Ellie, levanta! Se você se fingir de morta, vai morrer! Olha pra mim! Sid nada. Diego! Manny corre. Diego está no bloco de gelo. Sid nada em direção a Diego. Sid agarra na pata de Diego e sobe no bloco. Vamos lá, Diego! Ah! Isso vai doer um pouco. Sid morde o rabo de Diego. O peixe salta para fora da água. Diego e Sid fogem. No bloco de gelo, Manny olha ao redor e franze a testa. O jacaré sai da água e avança em Manny. O mamute pisa na beira do bloco que pendula. O jacaré salta e fica com as mandíbulas presas nos chifres de Manny. Manny balança a cabeça e lança o jacaré para o outro bloco de gelo. Os dois animais aquáticos afundam na água. Que bicho do reino animal era aquele? Eu não sei, mas de agora em diante, a terra é segura. A água não é segura. Foi a coisa mais corajosa que já vi. Eu não fiz nada, eu... Isso não foi um elogio. Para os gambás, coragem é burrice. É, somos covardes. Bem covardes. Os mamutes vivem se arriscando, por isso podem ser extintos. Deviam ter menos coragem. Bem pensado. Obrigado pelo conselho. E foi grátis. Dá pra acreditar? Coragem é burrice. Talvez devesse fugir mais. Ela é irritante, teimosa e intolerante. Ih, você gosta dela. Não gosto, não. Ah, não esquenta, seu segredo tá seguro comigo. Ah, e o seu tá bem. Que segredo? Ora, aquele de quem não sabe nadar. Ah, isso é ridículo. Tá, mas nosso mundo tá derretendo, amigo. Vai ter que enfrentar seu medo, mais cedo ou mais tarde. Uma noz em cima da montanha de gelo. O esquilo com os olhos semicerrados toma distância e escorrega pela rampa de gelo. Ele salta, agarra a noz e afunda na água. Ele arregala os olhos. Peixes com dentes pontiagudos ao redor do esquilo. O esquilo salta para fora da água e desvia das dentadas dos peixes. O peixe morde a pata do esquilo. Ele franze a testa. O esquilo golpeia os peixes. Ele pega a noz. Uma ave passa, pega a noz do esquilo e voa até o ninho no alto da montanha. Ai! Tô quase lá! Beleza, pronto? Pronto! Vamos rolar! Uma tora de madeira rola pela montanha abaixo. Os gambás giram dentro da tora. Ellie desce em cima do tronco. Não consigo parar! Te vejo do outro lado! Então, você acha que ela serve pra mim? Ah, sim, ela é super divertida e você é o maior chato. Ela te completa. Legal! Ué, ô, Lenny! Dá pra puxar a árvore e me atirar no lago? Não! Ah, por favor! Como espera impressionar a Ellie com essa atitude? Eu não quero impressioná-la. Então por que o esforço pra convencê-la de que ela é uma mamute? Porque é isso que ela é. Não interessa se ela pensa que é uma gambá. Não se pode ser duas coisas. Ao contrário, Manfred. Diz isso pro sapo boi, pro falcão galinha ou pra rola cascabel? Ele não vai largar do seu pé. Vai ser bem mais fácil se você aceitar logo. Então, o que quer que eu faça? Puxa a árvore e me atira no lago. Eu não sei. Bom, se é muito esforço pra você, a gente chama a Ellie. Não, não, não, não, não. Deixa, eu faço. Isso, isso. Ah, vai lá. Você já fez isso antes. Ah, só um milhão de vezes. Mais, mais, mais. Perfeito. Bom! Beleza! Eu posso voar! Eu consigo voar! O gambá se esborracha no tronco da árvore. Ele cai no chão. Crash, você está bem? O que houve? O Lenny atirou ele de uma árvore. Qual o seu problema? Foi ele que pediu. E deu ouvidos a ele. Crash, faça o que fizer, não entre na luz. Posso ajudar em alguma coisa? Já fez o bastante. Está feliz agora? Crash, não me deixe. Quem é que vai cuidar de mim? Quem vai me ajudar a me meter em encrenca? Quem vai ficar rolando naquela caca comigo? Rolar na caca? Peraí. Minhas pernas. Eu tô de pé. Ele está de pé. Eu posso correr. Ele pode correr, é um milagre. Aleluia. Legal. O que posso dizer? São meninos. Fazem da minha vida uma aventura. Eu vou matar vocês. Olha a vergonha que eu passei. Vocês vão ver só. Noite. Ellie, eu também. Ela não é tão má. Doida e confusa, mas fofa. E daí? Então tá esperando o quê? Minha família. Você pode ter filhotes, sabia? Não, Sid, não posso. Mas, pensa bem. Se deixar a ocasião passar, você é sua espécie cabarão. E isso é... egoísmo, sabia? Junto com o tronco, Sid é arremessado para cima. Acho que estou começando a fazer um mudar de ideia. Espere que eu pego você. É muito lenta. Quero ajuda? Não. Só estou tomando fôlego. Você está presa. Não tô, não. Tá legal, então vamos embora. Ellie está entalada no tronco. Posso? Tô presa. Você não acha que se pegasse suas... seria mais fácil? Manny empurra o tronco com a tromba. Ellie caminha entre as árvores. Manny segue ela. numa clareira. Conheço esse lugar. Lampejos. Ellie observa ao redor. Ela regala os olhos. Um filhote de mamute caminha pela neve. Sozinho, o filhote olha em direção à árvore coberta de neve. Ele fica embaixo da árvore, se encolhe e deita. O filhote dorme ao lado da árvore. Pendurado pela cauda, o gambá sorri. Dois filhotes estão pendurados no gambá adulto. O mamute sorri. Lampejo. Ellie arregala os olhos. Ela se aproxima de Manny e apoia o pé em cima da pegada. Manny e Ellie caminham. Olha, no fundo eu sabia que era diferente. Eu era um pouco maior do que um filhote de gambá. Tá legal, bem maior. Ah, agora sei porque os gambás machos não me achavam atraente. É uma pena, porque em relação às mamutes você é... Você sabe. O quê? Atraente. Sério? Claro. O que acha atraente em mim? Ah, eu não sei. Esse seu... traseiro. O que tem ele? É... grande. Oh, está sendo gentil. Não, é sério. É imenso. É o maior traseiro que eu já vi. Oh, é muita gentileza. Que dia mais louco. Quando acordei hoje era gambá. E agora possuo um mamute. Na barragem de gelo, a água vaza pelas rachaduras. O esquilo salta e desvia das rochas de gelo que caem. O esquilo se pendura no galho e sobe no ninho. Ele encontra a noz. O esquilo abraça ela. Ele arregala os olhos e observa ao redor. Um abutre sai de dentro do ovo. O filhote observa a noz. O esquilo é perseguido pelo filhote de abutre. O filhote bica o rabo do esquilo, pega a noz e corre. O esquilo derruba o filhote e recupera a noz. Eles lutam. A noz é arremessada para cima. O filhote engole a noz. O esquilo pega a noz de dentro da boca do filhote. O esquilo foge. O esquilo puxa a cabeça para fora do corpo. Ele arregala os olhos. Um enorme abutre encara o esquilo. O esquilo flexiona os braços imitando asas. O esquilo cai. Sid recolhe pedras. Ele raspa as pedras e faz faíscas. Diego passa ao lado de Sid. Puxa, o Manny deu um grande passo com a Ellie hoje. Deu mesmo. É. Ele enfrentou o mar da incerteza e mergulhou ao fundo. Splash. Corajoso, não? O modo como enfrentou o seu medo? Não sei dizer. Tigres não sentem medo. Ah, qual é? Todo animal sente medo. E é isso que nos separa das rochas. As rochas não têm medo. E elas afundam. O que você quer dizer? Talvez fique surpreso em saber, mas eu também já senti medo. Não, você? Ah, sim. Por mais incrível que possa parecer, a preguiça tem inimigos naturais que podem nos fazer mal. Ou até nos matar. Por que será, hein? Por ciúme. Mas a questão é que o medo é natural. O medo é para a presa. Bom, então tá deixando que a água faça de você uma presa? É só pular e confiar nos seus instintos. Sabe, muitos animais nadam desde bebês. E para um tigre, é como ir se arrastando lentamente para pegar uma presa indefesa. Só que mais rápido, tá? Agora puxa, chuta, puxa, chuta. Vou pegar a presa. Puxa, chuta. Agora olho pra trás pra ver se eu estou sendo seguido e estou respirando. E continuo, e continuo. Eu caio. Correção. Você afunda. Leve como uma rocha. Ei, a gente faz algum truque especial, tipo rolar, ou a gente só usa a força? Epa. Desculpe, não conheço bem a minha força. Ellie, você percebeu que agora temos a chance de salvar a nossa espécie? Sério? Como a gente faz isso? É, bom, você sabe. Peraí, você... Não, eu não quis dizer... Só há 5 minutos e já está dando em cima de mim? Olha, eu não estava dizendo... Não agora, eu... Mais tarde. Eu só estava dizendo que é nossa responsabilidade. O quê? Tudo bem, não foi o que eu quis dizer, eu... Você é muito bonita, mas nós nos conhecemos agora. Responsabilidade está cumprindo seu dever, não é? Pronto para fazer o último sacrifício para salvar a sua espécie. Bom, tenho uma novidade para você. Não vai salvar a espécie nem essa noite, nem noite nenhuma. Diego e Sid estão ao redor da fogueira. E aí, como é que foi? Nada mal. Ellie pisa na poça e apaga o fogo. Tá legal, vamos lá. Viajamos com vocês o dia todo, agora vocês vão com a gente à noite. Mas à noite não enxergamos. Divirtam-se com a inundação. Eu não posso nem olhar pra ele. Tarado! Manny arregala os olhos. O gambá encara Manny e franze a testa. Fazendo amigos, aonde quer que vá, sempre faz amigos. Estrelas no céu. Local sombrio. Os gambás olham ao redor. Tem um toco. Não tem mais. Eu achei que nós podíamos ir juntos. Crash, pergunte ao Mamute por que ele achou isso. Ela disse que te achou um mané e te mandou cair fora. Ela não disse. Ai! Olha, talvez a gente passe mais tempo. Ai! Diz pra ele que no momento preciso ter meu espaço. Ela mandou você plantar batata. E que os gambás é que mandam. Eu posso ouvi-la, sabia? O que você quer? Uma medalha? Pedras racham. Mamutes se equilibram em cima da rocha. Fiquem parados. Obrigado. A pedra quebra. Os animais em cima de pedras empilhadas. Juntem as trombas! Já! Manny e Ellie entrelaçam as trombas. Crash! Ed, agarre aquela ponta! Fala sério, agora qual é o seu plano? Obedeça! Tchau, Ed! Tchau, Crash! Tchau, Ellie! Vão, agora! Os gambás seguram na rocha. Sinto muito. Se o que eu disse por acaso te ofendeu, Ellen. Como assim? Sim, me ofendeu. Ofendeu ela! Ofendeu ela! Eu quis dizer isso, te deve ser ofendido. Mas você exagerou só isso. Quê? Retiro o que disse. Tem outras vidas em jogo aqui. Espera um minuto, ele tem razão. Não tem nada. Entendido. Foi muito insensível. Peça desculpas. Por que eu? Ela exagerou. Peça logo. Não. Peça. Tá bem, me desculpe. O quê? Ele tem razão. Eu exagerei. Quer dizer que você... Nem mais uma palavra ou vou aí eu mesmo empurro você. Tô chegando. Sid salta. As rochas pendem para o lado. Os animais correm. Diego salta e as duas trombas seguram as patas dele. Diego fica pendurado. Enfim, fizemos uma coisa certa juntos. Ei, não esquentem comigo. Só estou pendurado num precipício. Os mamutes puxam ele para cima. Sid está em frente à fogueira. O casal de mamutes passa ao lado dele. Lembra dos velhos tempos? Que velhos tempos? Ah, você sabe. Ontem, semana passada, quando as árvores ficavam no lugar e o chão sob nossas patas. É, eram mesmo bons tempos. Gambás eram gambás e mamutes eram mamutes. Vamos dormir um pouco. É, amanhã o Dico Abutre falou que vamos morrer. Sid deita. Gambás dormem no chão. Ellie segura eles com a tromba. Manny abre os olhos e observa Ellie. Manny sorri e fecha os olhos. Um abutre observa os animais ao redor da fogueira. Fumaça sai da brasa nos galhos. Sid está deitado. Não quero. Dormindo na casca da árvore, Sid é arrastado pela floresta. Ele abre os olhos. Espere um pouco. Posso ajudar? Sid observa centenas de bichos preguiça ao redor. Isso é que eu chamo de respeito? Legal. Alguém aqui gosta do Sid. Quem é o decorador de vocês? Puxa, isso aqui é o máximo. Rei do fogo. Hã? Sid segura as duas rochas. A multidão o observa. Puxa, já tava na hora de alguém reconhecer meu verdadeiro potencial. Que se faça o fogo! Ele raspa as pedras. Faíscas acendem a fogueira. A rocha fica iluminada com a brasa. Pisando na brasa, Sid segura o pé e salta. A multidão imita ele. Ei! Waka, waka, waka, waka! Bim-boy, bim-boy, bim-boy, bim-boy. Bichos preguiça dançam e cantam. Isso vai ser muito bom ou muito ruim? Não, não, não, não, não. Eu sou o rei do fogo. Por que matar o rei do fogo? Vão ter 1000 anos de má sorte se matarem o rei do fogo. Uma rocha superaquecida do centro da Terra está vindo para a superfície, derretendo o gelo que levou anos para se formar. É uma raça muito avançada. Juntos, nós podemos achar uma solução. Nós temos uma. Sacrificar o rei do fogo. Isso não é muito avançado. Não custa tentar. Não. Sid é empurrado para dentro do buraco com lava. A corda se prende no galho. Sid fica pendurado. Ele é puxado de volta para cima e cai no altar de pedras. Que má sorte! Pedras deslizam e os animais fogem. Dentro da rocha, Sid rola pelo vale. Escurece. Dia ensolarado. Diego abre os olhos e levanta. Água. Água! Gambás estão na água. Crash, eu falei pra não tomar água antes de dormir. Eu não fiz isso. Não, tudo isso. Está vendo? Dormimos demais. Precisamos ir. E se nós formos as últimas criaturas vivas, vamos ter que repovoar o planeta! Como? Aqui só tem machos ou a nossa irmã? Ah, oi! E aí, Nene? Que noite! Nunca vou adivinhar o que aconteceu comigo. Eu vou arriscar um palpite e dizer que você é sonâmbulo. Ah, não, não, não. Eu fui sequestrado por uma tribo de preguicinhas. Seria meu segundo palpite. E eles me idolatravam. Tá legal que me jogaram no poço de lava em chamas. Mas eles me idolatravam. Sid, isso foi só um sonho. Vamos, a água está subindo mais rápido do que andamos. É sério, eu fui sequestrado. Eu era idolatrado. E eles pessoal... Ah, esquece. Os animais caminham ao lado de árvores secas e rochas. Dá pra ir mais devagar, gente. Eu tô morrendo. Dois abutres pousam nos galhos. Foi só modo de falar, show! Abutres nas rochas e árvores. Eles ficam ali, olhando a gente. Só queria saber o que estão pensando. O abutre encara os animais. Rango legal. É o que procuramos. 3 vezes ao dia. É o que precisamos. Carne de mamute é meu lanche ideal. Eu tô fenomenal. Passado. Saba de tatu. Ah, tigre mal passado. Só podemos acalmar. A fome brutal. Bomba. Fenomenal. Essencial. Rango legal. Rango bem legal. Carne, sangue, osso. Almoço. Carcaça que cheira mal. É a dieta oficial. É total, fenomenal, original, sensacional, excepcional. Super genial. isso aí. Sabe no que penso. Os abutres voam. Os animais caminham pela trilha de terra. O legal. Sid! O que foi? É contagiante. Eles arregalam os olhos. Enorme casca de árvore no topo da montanha. Em fila, os animais sobem na montanha. Conseguimos. É, nós demos uma lição naqueles abutres. Ellie e Manny tocam os rostos. Eles se entreolham. Tremor de terra, jatos de fumaça saem pelas rachaduras no solo. Ah, isso é só água quente e fumaça, não pode ser tão mal. Um pássaro é atingido pela fumaça. Um frango assado cai. Eu fiz uma coisa involuntariamente. E é nojenta. Muito bem, vamos. Manny, volta aqui! Isso aí é um campo minado! Só temos um jeito de ir! Passando por ele! Passando por ele? Quero continuar tendo pelo no corpo, obrigado! A gente dá a volta, é mais seguro! Não, não, não temos tempo! O tique vai se romper antes! Vamos morrer! Se passarmos aqui, vamos ficar em pedacinhos! Vamos em frente! Vamos voltar! Em frente! Voltar! Em frente! Voltar! Posso dizer uma coisa? Não! Você é muito teimoso e cabeça dura. Acho que essa é a prova. Eu sou uma mamute. Vamos. Ótimo. Sei não, se afogar parece um jeito bem melhor de partir. Ficar em pedacinhos parece tão... súbito. Manny, Diego e Sid caminham entre os geysers. Manny caminha. Fumaça sai pelas rachaduras no chão. Jato de fumaça. Manny abre os olhos e balança a cabeça para os lados. Geysers ao redor dele. Crianças, vejam! Último mamute! Manny arregala os olhos. Sid, Manny e Diego correm. Jatos saem pelas rachaduras. Blocos de gelo desmoronam na barragem. Manny, Diego e Sid estão cabisbaixos. Em fila, um grande grupo de animais caminha em direção à montanha. Não deixe seus filhos sozinhos. As crianças sozinhas serão devoradas. Você viu o mamute? Não, desculpe. Viu o mamute? Não, não vi, não. Gambá, de uns 3,5 metros? Ei, cara, você viu o mamute? Vi, grande pra caramba. Onde? Tô olhando pra ele. Não falei de mim. Coitado, não sabe o que é um mamute. Animais arregalam os olhos e observam ao redor. Barragem de gelo. O esquilo entra no ninho e sorri. Ele se aproxima da nós. Olha ao redor e abraça ela. Ele arregala os olhos. O abutre segurando o filhote voa. O esquilo olha em direção à barragem. O gelo racha. O esquilo olha ao redor. Jatos de água saem pelas rachaduras na barragem de gelo. O jato atinge o esquilo. A barragem cede e a água inunda o vale. onda gigantesca cobre as árvores. O Ninho boia na água. Ela não está em lugar nenhum. Pode ser que já esteja morto. Rochas desmoronam. Os animais correm. Por aqui, Andy, vamos lá. É por ali. Uma rocha cai em direção de Ellie e os gambás. As pedras formam uma caverna por cima deles. Vamos, rápido! Uma rocha cai e fecha a caverna. Ellie observa a fresta na caverna. Vocês têm que ir. Não vamos te deixar. Eu não estou pedindo. Ela empurra os gambás para fora da caverna. Ellie, calma, a gente vai buscar ajuda. Fique aqui. Os gambás correm pelas rochas. Uma onda gigantesca. Duplas de animais aquáticos. Os gambás correm até Manny. Manny! É a Ellie! Tá presa na caverna! Manny ergue as sobrancelhas e corre. Diego e Sid seguem Manny. Na montanha, Manny observa a gigantesca onda se aproximar. Ele arregala os olhos. Os gambás guiam os animais até a caverna. Os animais correm e as ondas inundam o terreno. Manny avista a caverna. A onda se aproxima. O chão da caverna fica alagado. Manny nada até o tronco e se aproxima da caverna. Ele usa o tronco como alavanca para empurrar a rocha. Eu salvo vocês! Sid salta e bate a cabeça no bloco de gelo. Ótimo! E quem salva ele? Com o rabo, os gambás seguram Sid. Ai, você precisa escovar os dentes! Diego observa a água e franze a testa. Tá bem. Pula! Agora! Vamos lá, seu medroso. Vamos lá. Você consegue. Confie nos instintos. Ataque a água. Eu não sou sua presa. Ele mergulha. Na caverna, Ellie empurra a rocha com a cabeça. Manny usa a alavanca. Os gambás seguram Sid. Diego nada. Atacar a água. Estou perseguindo a presa. Vamos lá. Nave. Até os filhotes conseguem. Vamos lá. Puxa. Chuta. Puxa. Chuta. Ei! Eu estou perseguindo a presa. Diego segura o gambá pelo rabo. Sid afunda e o gambá segura nele. Diego mergulha e resgata eles. Diego tira os animais da água. Conseguiu, amigo. Você derrotou a água. Não foi nada. A maioria dos animais sabe nadar desde bebês. É, mas não os tigres. Não te falei essa parte. Manny afunda e empurra o tronco embaixo d'água. Manny segura na tromba de Ellie. Manny é puxado para baixo d'água. O jacaré e o peixe nadam ao redor de Manny. Eles atacam o Manny. Manny dá um coice no jacaré e nada até a superfície. Manny! Manny! Olha atrás de você! Manny franze a testa e mergulha. O jacaré e o peixe nadam na direção dele. Manny segura no tronco. Os dois animais atacam, batem o tronco e empurram a rocha. As pedras afundam. Manny olha para a caverna. Na beirada, Sid, os gambás e Diego observam ao redor. Duas trombas emergem. Manny e Ellie nadam até a rocha. Você também? A gente achou que nunca mais fosse te ver. Os mamutes se entreolham e sorriem. A gente vai te ver! A pedra fica alagada. Os animais estão ilhados na rocha. A gigantesca canoa formada pela casca da árvore desliza e flutua na água. O ninho boia na água. Pegadas na barragem de gelo. Cravando a noz no gelo, o roedor escala a barragem. O nível da água sobe, os animais olham ao redor. O esquilo sobe no topo da barragem. Rachaduras no gelo. A barragem racha de cima a baixo. A fenda se abre. O esquilo fica pendurado pelas patas. O esquilo estende as patas e agarra nas duas extremidades da fenda. Os blocos de gelo se afastam. A noz cai. O esquilo solta e cai pela fenda. A água escoa pela passagem. O nível da água baixa. As rochas voltam a ficar visíveis. Os animais caminham pelo solo. Eles saem de cima da casca da árvore. Escola de natação. As lulas do Sid. Ai! Sid se esconde atrás de Diego. Salve o Rei do Fogo! Hã? Oi? Oi, oi, oi, oi! O rei evita a inundação. Junte-se a nós, ó grande e nobre ser das chamas. Ei, calminha aí, tá legal? Vocês, essa é uma ótima oferta. Mas o Rei do Fogo tem um compromisso anterior. Precisamos dele. Ele é a coisa gosmenta e grudenta que nos mantém juntos. Ele criou este bando. E não seríamos nada sem ele. É sério? Sid, Sid, não significa que quero que me toque. Sid abraça Diego. Não perguntem. Ele observa ao redor. Um grupo de mamutes se aproxima caminhando pelo vale. Manny arregala os olhos. Os mamutes se unem aos outros animais. Manny e ele se entreolham. Manny e ele caminham em direção aos mamutes. Você não vem? Você quer ir com eles? Eu sou uma mamute. Acho que eu devia ficar com um mamute. Você não acha? Sim, a menos. A menos? A menos eu... Eu só queria dizer... Eu preciso te dizer... que espero que encontre tudo o que procura. Você também. Ele abaixa a cabeça e caminha na direção da manada. Manny observa o próprio reflexo na poça d'água. Você progrediu muito desde que nos conhecemos. E tenho todos os méritos por isso. Mas preciso esquecer o passado para que possa ter um futuro. Vá atrás dela. Tudo bem. Vai contar com a gente sempre. Eu mantenho em contato. Tá. Você é um bom amigo. Já falei, agora vai logo. Chispa. Manny sai. Nosso Manny tá crescendo. Ellie! Manny! Ellie! Eu não quero que a gente fique junto porque temos que ficar. Eu quero que a gente fique junto porque queremos ficar. E eu quero ficar com você, Ellie. E aí, o que me diz? Oh, Manny, eu achei... Ele cai de cima da árvore. Meu gambazinho. Eles tocam os rostos e entrelaçam as trombas. Sou eu e você agora. Dois solteirões viajando por essa imensidão. Legal, mas eu não vou carregar você. Eu tenho meu orgulho, sabia? Ah, qual é, amigo? Faz em nome dos velhos tempos. Eu carrego ele. Sua manada está partindo. Agora está. Nossa manada! Manny, de quem gosta mais? De mim ou do Diego? Do Diego, nem se compara. Ah, eu te disse. Manny, não pode fazer diferença entre os filhos. Ele não é meu filho. Nem é meu cachorro. Se tivesse um cachorro e o meu cachorro tivesse um filhote, e o filhote do meu cachorro tivesse um bichinho, aí seria o Sid. Posso ter um cachorro, Manny? Não! Ellie, posso ter um cachorro? Claro que pode, querido. Ellie, temos que ser duros com ele. Clareia. Tela branca. O esquilo sai debaixo das nuvens. Farejando, ele caminha ao redor. aves surgem nas nuvens e desaparecem. O esquilo bate o rosto e cai para trás. Ele levanta e arregala os olhos. Um grande portão dourado. O portão se abre. Centena de nozes espalhadas pelo chão. O esquilo sorri. Com os olhos esbugalhados, ele caminha em direção às nozes. Ele sorri e abraça duas nozes. Ele pega várias nozes. Ele larga as nozes. Ele vê uma gigantesca noz iluminada. As nozes refletem nos olhos do esquilo. Saltando pelas nuvens, ele vai até a noz gigante. Poucos centímetros da noz, o esquilo fica preso. Ele estende o braço em direção à noz e é puxado para longe dela. Ele é arrastado e o portão se fecha. As garras escorregam pelas grades. O esquilo cai. Escurece. Dia ensolarado. Salvei você, amiguinho. O esquilo abre os olhos e esfrega as patas na língua. Ele tateia o solo e ataca Sid. O círculo negro se fecha. Tela preta. Créditos.